se importar com aquele que está esquecido na estrada. Onde haverá um lugar onde eu possa amar, ser feliz e mais nada? Onde estão os que andavam comigo quando por mim, choravam por mim? Onde estão? À espera de um milagre eu ainda estou. Insisto, disso eu não abro mão. Eu não vou morrer aqui nessa solidão. Amigos, Deus sabe aonde estão. À espera de um milagre eu ainda estou. Insisto, disso eu não abro mão. Eu não vou morrer aqui nessa solidão. Amigos, Deus sabe aonde estão. Onde estão? Onde estão? Quem é que vai se importar com aquele que está esquecido?